Agradecimentos. Autora, gostaria de agradecer a Jackie Cantor, editora por excelência, cujo permanente entusiasmo contribuiu para a concretização deste projeto. A Perry Knowlton, agente literário de discernimento impecável, que disse: "Vá em frente e conta a história como deve ser contada. Nós preocupamo-nos em editá-la depois." Ao meu marido, Doug Watkins, que apesar de ocasionalmente ficar atrás da minha cadeira a dizer: "Se é ambientada na Escócia, porque é que ninguém diz Watmon?" Também passou boa parte do tempo a correr atrás das crianças e a dizer: "A mãe está a trabalhar, deixem-na em paz." À minha filha Laura, por dizer com orgulho a uma amiga: "A minha mãe escreve livros." Ao meu filho Samuel, que quando lhe perguntaram o que fazia a mãe, respondeu cautelosamente: "Bem, ela olha muito para o computador." À minha filha Jennifer, que diz: "Chega-te para lá, mãe, é a minha vez de escrever." A Jerry O'Neill, o leitor-mor e chefe da claque, e ao resto do meu fiel grupo de amigos: Janet McNaughey, Margaret J. Campbell e John L. Myers, que leem tudo o que escrevo e assim me mantêm a escrever. Ao Dr. Gary Hoff, por verificar os pormenores médicos e gentilmente explicar a maneira correta de recolocar um ombro deslocado. A ti, Lawrence Tuoi, pelos pormenores sobre figurinos e história militar. A Robert Riffle, por explicar a diferença entre Butónica e Briónia, por listar todos os tipos de miosótis conhecidos do homem e por constatar que os álamos crescem de facto na Escócia. A Virginia Kidd, por ler os primeiros capítulos do manuscrito e encorajar-me a continuar. A Alex Krizlov, por receber, juntamente com outros operadores de sistema, a mais extraordinária incubadora eletrónica de escritores do mundo, o CompuServe Literary Forum, e aos numerosos membros do Lit Forum: John Stith, John Simpson, John L. Myers, Judson Jerome, Angelia Dorman, Zilgia Coaffey e outros, pelas canções populares escocesas, pela poesia romântica em latim e por rirem e chorarem nas passagens certas. Este livro foi gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procedeu à sua leitura Maria José Alegre, com apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos: telefone 239 702 630. E-mail: leitura.especial@cm-coimbra.pt.